Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. E vou pedir hoje, para iniciar, minha mulher sempre fala, você não pede para as pessoas se inscreverem no seu canal? Eu falo, ah, não, para quê? As pessoas sabem que precisam se inscrever no canal. Mas dizem que se a gente não pedir, muita gente não faz. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, inscreva-se no meu canal. Ative, como é que tem que falar? Ative as notificações, assim toda vez que eu postar um vídeo vai aparecer para você. E muita gente não sabe, mas este canal já foi melhor, ele já foi mais visto. O que aconteceu comigo? Eu tomei um tempão atrás um belo bloco, desmonetizou o canal, tudo porque eu andei falando mal de alguém, né? Acontece, a gente fala mal de quem é protegido, né? A gente toma bloco. Eu tomei um bloco. Aí depois que tomei o bloco, eu falei, pô, cara, não fiz nada. Tomei um bloco. Aí meio, na época, desanimei. E aí comecei a fazer vídeos muito espaçados. E aí, o que acontece? Meu canal ainda não é monetizado. Eu preciso, tô quase podendo ter os requisitos para monetizar. Eu já tenho os requisitos de inscrições, né? Que tá aí perto hoje. Quando eu estou gravando esse vídeo, perto de 3.000, quase 3.700. Então já dá para quanto a isso, mas falta horas de visualização e um ano. Então eu preciso que as pessoas vejam aí mais os meus vídeos. Então, como ele é um canal desmonetizado, ele não é divulgado. O algoritmo do YouTube não divulga, porque ele não pode fazer propaganda. Isso aqui é um negócio, na final de contas, né? Então eu preciso aí que o pessoal dê uma força para o canal, tá bom? Então, por favor, ajudem aqui o canal do professor Fábio Blanco, tá? E hoje eu vou falar mal de quem? Né? Não, mas hoje não tem risco de ser bloqueado, é tranquilo. Mas, mais ou menos, dependendo de como fizessem a análise, poderia até bloquear contra como risco à segurança sanitária do mundo, mas não vai chegar tanto porque eles não vão entender, não vão chegar a entender, os algoritmos e os robozinhos do YouTube não vão entender o que eu vou falar aqui, mas o que acontece é o seguinte, gente, vocês não percebem que todas as decisões que foram tomadas, eu não vou entrar nas questões ideológicas, interesses de poder, isso aí é para outro assunto, vamos falar de uma maneira mais direta. Todas as decisões que foram tomadas nesse momento de epidemia, essas coisas, desse problema sanitário, foram decisões baseadas em prognósticos e previsões de cientistas. E, gente, vamos ser realista e verdadeiro? A maioria dos prognósticos erraram. A maioria dos prognósticos, vamos conjugar aqui, há um problema de conjugação quando a gente fala de maneira oral, porque quando a gente escreve, a gente normalmente é o tempo de você bater o olho e ver qual é a conjugação certa. Às vezes, verbalmente, a conjugação sai errada, não é porque a gente não sabe fazer. Se você olhar meus textos, não tem erro de conjugação, não. É que às vezes você está falando ali, na hora que você está conjugando, você esqueceu qual foi o pronome, qual foi a palavra que você usou lá no começo, entendeu? Então é por isso que às vezes há o erro de conjugação. Mas, voltando ao tema, a maioria dos prognósticos erra. Foi errada, a maioria foi errada. Por quê? Se você observar, assim, eles não erram totalmente. E eu vou explicar. Eles não erram totalmente. Eles fazem o prognóstico. Eles fazem uma estimativa. Mas quase todas as estimativas, neste caso, ficaram muito distantes à realidade da estimativa. Eles estimaram muito mais mortes, muito mais contágio, e teve muito menos morte e muito menos contágio. Falando, não estou falando aqui de interesse por trás, não vou entrar nesse assunto porque não interessa neste vídeo. Mas isso acontece e é muito comum. Os cientistas costumam errar, por quê? Por quê? E aí está a questão, a falha dos cientistas, geralmente. Os cientistas, eles costumam ter uma visão matematizada de tudo. E por essa visão matematizada, eles fazem um cálculo aritmético, usando ali todas as variáveis, fazem a previsão, e eles não são burros, pelo contrário, são muito mais inteligentes do que eu. Eles preveem as hipóteses das variações possíveis. Só que essas hipóteses são sempre hipóteses daquilo que eles já conhecem e daquilo que eles já conseguem calcular, certo? O que eles não conseguem calcular, eles não preveem. Então, o cientista que tem a mente matematizada, quando ele vai fazer os cálculos e os prognósticos, ele não considera a infinitude de possibilidades que a vida propõe, oferece. Principalmente aquelas possibilidades que estão fora da vista do cientista, que ele não enxerga. Que ele não enxerga, que ele não consegue nem, às vezes, imaginar essas possibilidades. E essas possibilidades existem. Olha o que eu estou falando. Nós, até nós, que somos contaminados por um paradigma científico e pela ilusão científica, eu não falo mal da ciência, a ciência é maravilhosa. A ciência é maravilhosa. Porém, ela, quando vista como quase a solução de tudo na nossa vida, aí ela começa a se tornar perigosa, porque ela tem limitações que precisam ser vistas. E uma das limitações é ela não enxergar a infinitude de possibilidades que estão, estou sendo óbvio, né? Até redundante, fora da sua vista, fora do seu alcance. Só que ela poderia, uma pessoa pode pensar, olha, existem coisas que eu não sei e talvez aconteçam. Mas o cientista dificilmente ele faz isso. Por quê? Porque ele tem uma visão matematizada da vida. E os seus prognósticos, eles são baseados nessa visão matematizada. Então eles fazem as previsões e acabam errando as previsões. Então, se nós pegarmos no atual caso, então eles preveem milhões de mortes. Não acontecem milhões de mortes. Não acontecem nem centenas de milhares. Alguns lugares, dezenas de milhares. Eles previram um milhão e acontece dezenas de milhares. Eles preveem que todo mundo praticamente vai ser contagiado pelo vírus. E aí agora descobre-se que muito provavelmente apenas talvez 20% das pessoas estejam assim suscetíveis a ser contaminadas pelo vírus. Qual é o motivo disso? Por que em alguns lugares o vírus se propaga, outros não? Existem várias variáveis aí que estão fora da visão dos cientistas, que eles não podem prever e acontecem. Mas quando eles fazem a previsão, eles não fazem a previsão contando com essas variáveis imprevisíveis. Entendeu? Eles fazem a previsão com aquilo que eles têm a capacidade de prever, que é aquilo que eles podem enxergar, e fazendo o cálculo matemático. E aí os caras vêm e falam, olha, vai morrer 1-2 milhões de pessoas no Brasil. Não vai morrer. Não vai morrer. Não vai chegar nem perto disso. Não vai chegar nem perto disso. Por quê? Porque eles estão olhando a tudo como de uma maneira muito reta. Sem contar tudo, a infinitude de variáveis. Há muitas variáveis que podem entrar no meio do caminho e entram. E muitas vezes ele não sabe, não vê e talvez nunca saiba que variáveis são essas. Seria a mesma coisa, imagina assim, você vai pegar um carro, vai sair de São Paulo para o Rio de Janeiro, vai pela Via Dutra. Aí você calcula lá o tempo, né? Bom, se eu for uma média de 80 km por hora, eu vou chegar no Rio de Janeiro em tantas horas. Beleza, mas você vai... Só que vamos dizer que você tem um compromisso assim, você não pode faltar. Você não pode fazer esse cálculo exato. Eu vou sair no momento exato, o que pode acontecer, quais são as variáveis. Ah, pode ter um congestionamento e tal. Só que você não pode fazer isso, sabe por quê? Porque pode acontecer milhões de outras coisas. Você pode ter uma caganeira no meio do caminho, e aí? Você vai, e olha que a caganeira ainda é previsível. Mas você pode ter e ter que parar o carro e ter que ficar num acostamento mais tempo. Entendeu? Pode acontecer milhões de outras coisas. Entendeu? Pode cair um meteoro do outro lado. Pode acontecer outras coisas que a gente não tem ideia que podem acontecer. Então, essas... Só que assim, ir daqui para São Paulo é uma coisa. Outra coisa é você fazer uma previsão que vai afetar o mundo do jeito que afetou. Previsões matemáticas, aritméticas apenas, que ignoram a boa parte, por óbvio, das... Deixa eu carregar aqui o celular, senão pode cair no meio da gravação. Aí. Há muitas possibilidades, então são prognósticos. Tudo bem, fazer o prognóstico, veja, o que eu estou dizendo, fazer o prognóstico não é tão problema, eles precisam fazer alguma conta matemática. O problema é você tomar medidas com base nesses prognósticos. Então vamos parar o mundo, vamos parar o país, porque vai morrer 1 milhão de pessoas, pô. Por mais que tivesse o prognóstico matemático de morrer 1 milhão de pessoas, você fala assim, cara, não, vamos seguir em frente aí, tomar algumas medidas, mas vamos dar andamento, porque muita coisa pode acontecer. Eu não posso me basear num cálculo matemático na hora de tomar medidas tão sérias como essas que nós tomamos. Por quê? Porque o mundo real, ele é cheio, repleto de imponderabilidades. Nós não temos como prever muitas coisas e nós desconhecemos muitas coisas. É preciso entender, gente, que é o seguinte: o mundo é misterioso. Há muita coisa que a gente não entende. E querer ter a capacidade de controlar tudo e de entender tudo é de uma baita arrogância. Então, o que eu vejo nesse mundo, o que está acontecendo, é arrogância. Cientistas e os entusiastas do cientificismo são arrogantes. São arrogantes porque eles acham que podem controlar tudo e esquecem desse caráter misterioso do mundo. Que talvez seja, provavelmente, é a maior parte da existência é mistério. Nós controlamos alguma coisa ali, mas a maior parte é mistério. Está entendendo? Está entendendo? Então, gente, é o seguinte. Vocês não acham que nós deveríamos ser muito mais restritivos quanto a seguir, tomar medidas com base nesses modelos matemáticos? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu gostaria que tudo que nós passamos, pelo menos, servisse como lição para nós. Para nós aprendermos a não seguir. Mas eu não sei, eu acho que vamos fazer a mesma coisa. Se acontecer qualquer outra coisa, vamos continuar seguindo a mesma coisa, cometendo os mesmos erros. É um absurdo, mas é uma coisa que já está impregnada, né? Esse pensamento. De vez em entender que é o seguinte, olha, muita coisa, vamos entender que a realidade possui uma complexidade que é inabarcável para nós. A gente não precisa abandonar as previsões científicas, mas, pelo menos, olhá-las com mais cuidado e com mais ponderação, né? Olha, nós devemos aprender o seguinte: aceitar a complexidade da vida. Quando eu dava aulas de teologia, eu falava para os meus alunos, né? Que em teologia... Os alunos, eles vêm com... Tentam vir com pensamentos já muito formatadinhos. E eu sempre falo para eles, gente, a principal lição que nós temos que ter aqui em teologia é: a vida é complexa. A vida é complexa. Eu não estou falando que é relativa, ela é complexa. Ela tem nuances, ela tem variáveis, ela tem imponderabilidades e, principalmente, ela tem muito mistério. Então não dá para você encaixotar tudo. A doutrina, ela serve para te dar uma guia, uma direção, mas você não pode encaixotar tudo dentro da doutrina, porque a vida é complexa. Essa era a principal lição. Eu adorava falar, eu enchia a boca. Gente, guarde aí. Guarde que eu vou falar. A vida é complexa. E falar isso aqui talvez não tenha tanto efeito, mas falar isso numa aula de teologia é uma delícia. Porque às vezes você vê que os alunos ficam meio, né, sem chão quando você fala isso. Mas serve principalmente quando a gente aceita a complexidade da vida, serve muito para nos tornarmos mais humildes. Nós entendemos que, cara, nós não vamos dominar tudo. Nós não vamos controlar tudo. Nós vamos perder essa ilusão de que nós podemos domar o mundo. Graças a Deus, nossa inteligência permite domar partes do mundo, sim. Mas não todo mundo. Não toda a natureza, não toda a realidade. Há muita coisa fora das nossas mãos, fora das nossas possibilidades. Se nós aprendêssemos isso com tudo que nós estamos passando, seria muito bom. Espero que alguma coisa a gente aprenda. Tá bom? Por hoje é isso aí. Até a próxima.